pra mim te perder nunca mais. Ah, e acabar com a solidão do meu coração, já que eu sou do bem, sei que vai.